Capítulo 7: Reacendendo a nossa paixão pelos perdidos. Onde estão as nossas lágrimas pelos perdidos? Onde está a nossa preocupação com os que se encontram confusos, frustrados, perdidos, enlaçados pelo pecado e destinados ao inferno? Às vezes, parece que as pessoas deixam de que qualquer detalhe as impeçam de alcançar os que estão perdidos a caminho da morte. Um exemplo disso foi a nossa campanha em Nova York, em 1957, criticada por extremistas com relação a dois pontos. Em primeiro lugar, eles criticaram o patrocínio, que incluía o Conselho das Igrejas Protestantes da cidade de Nova York. Nesse conselho, alguns membros tinham uma visão decididamente modernista das Escrituras. Eu gostaria de deixar algo bem claro aqui. Sempre tive a intenção de ir a qualquer lugar, patrocinado por quem quer que fosse, para pregar o Evangelho de Cristo, desde que não houvesse nenhum cerceamento à minha mensagem. Fui patrocinado por clubes cívicos, universidades, associações ministeriais e conselhos de igrejas do mundo inteiro. Nenhuma pessoa em Nova York fez sugestões ou deu palpites na minha mensagem. O que eu preguei ali foi exatamente a mesma mensagem que preguei no mundo inteiro. O centro da minha mensagem foi e sempre será Jesus Cristo crucificado. Em segundo lugar, fomos criticados muitas vezes sobre o que acontece com os convertidos após a cruzada. Aparentemente, os irmãos que dizem estas coisas não têm fé no Espírito Santo. A obra de regeneração é a obra do Espírito Santo. O acompanhamento é o trabalho do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que convenceu e regenerou aquelas pessoas do pecado é capaz de acompanhá-las. Nenhum grupo de pastores em nenhuma cidade grande, em nenhum lugar do mundo, jamais entrou em acordo sobre o que é uma igreja sadia. Fizemos tudo o que podíamos em matéria de acompanhamento, mas em última análise, os convertidos estão nas mãos do Espírito Santo. Ele é mais que competente para cuidar delas até que alcancem a maturidade. Temos evidências extraordinárias do modo milagroso pela qual o Espírito Santo levou milhares de pessoas que foram à frente nas reuniões a entregarem o coração a Cristo. Essa implicância com certas minúcias e a dificuldade de enxergar a questão mais ampla da necessidade de salvar almas perdidas mostra que muitas pessoas perderam a paixão pela evangelização dos perdidos. Esse fato se revela de muitas maneiras. Perda da sensibilidade e da majestade de Deus. Lidamos com coisas sagradas de uma forma muito técnica e profissional. Precisamos sentir a majestade e a santidade de Deus como Isaías, Moisés e Daniel sentiram. Se pudéssemos ter um lampejo de Deus hoje, cairíamos prostrados com o rosto no chão, como aconteceu com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração e com Paulo na Estrada de Damasco. Perda do senso da presença de Deus. Quando Sansão violou seu voto a Deus, ele não percebeu imediatamente que o Senhor se afastara dele. Muitos de nós perdemos o senso da presença e da unção de Deus. Não ministramos mais no poder do Espírito Santo. A nossa mensagem perdeu aquele algo mais que é essencial para que haja poder espiritual. Perda da sensibilidade à ética pessoal. O cristão deve ser a pessoa mais ética da sociedade. Suas declarações de imposto de renda devem ser as mais honestas. O ministro cristão deve apoiar-se em sua honestidade, fidelidade e decoro pessoal. Diante das complexidades da vida moderna, é fácil descuidar desses aspectos. Perda da simplicidade no amor de uns pelos outros. A marca do discipulado cristão não é ortodoxia, mas o amor. A ênfase no amor e na união entre o povo de Deus no Novo Testamento é muito maior que o foco na ortodoxia, embora esta seja muito importante. Perda da importância do escopo da igreja. Nós evangélicos, às vezes, nos portamos como juízes do relacionamento de outra pessoa com Deus. Muitas vezes achamos que uma pessoa não é cristã, a menos que pronuncie os nossos chiboletes e clichês, exatamente como fazemos. Encontrei cristãos nascidos de novo, nos lugares mais estranhos, nas circunstâncias mais incomuns, sem conhecerem a nossa linguagem evangélica particular. Mas o espírito deles testifica ao meu espírito que eles são verdadeiramente filhos de Deus. Rótulos como fundamentalista e liberal nem sempre refletem o que está no coração. Perda da separação do mundo. Existe o perigo entre os evangélicos de fazerem concessões aos comportamentos de sua época. A linha que separa a igreja do mundo está apagada. As nossas atitudes estão sendo contaminadas pelo espírito do nosso tempo. Corremos o risco de nos rendermos a padrões errados. Embora não devamos ser legalistas, precisamos ser separados do mundo. Mundanismo não é uma lista de coisas, como materialismo, filmes e dinheiro, mas um espírito que está invadindo os nossos lares e a nossa vida através de muitos outros meios. Precisamos fazer uma convocação à separação não só do mundo, mas para Deus. Talvez você questione o que isso tem a ver com o evangelismo. Tudo isso tem que ver com o compromisso dos cristãos com o Senhor Jesus Cristo. Esse compromisso pessoal é o alicerce do evangelismo. Precisamos ser quem dizemos ser antes de conseguir atrair a atenção daqueles que queremos ganhar para Cristo. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos." João 14, verso 15. E disse também: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo." Lucas 10, verso 27. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Quando amamos o próximo, temos paixão em contar-lhe a respeito do Cristo que pode salvar a sua alma.